majestoso e primo Deus. Vinde, adoremos ao Rei da glória, sabendo os feitos seus. Toda vida, toda alma, todo ser, todo aquele que confia em Deus espera. Dai louvor ao soberano, onipotente Rei. O Senhor é Deus sobre os céus, sobre a terra e sobre o mar. Ao Rei eterno, poder e glória, ao majestoso e trino Deus. Somente Tu és Santo dos Santos, ó meu Rei Eterno. Aleluia.